bem, de testemunharmos em seu nome. Porque ele nos disse que aquele que testemunhasse em seu nome, ele testemunharia diante do nosso Pai. E testemunhar Jesus não é tão somente dizer-se cristão, e nem dizer ao seu irmão raca, louco, porque ele não adota a mesma denominação religiosa que a nossa, chamando muitas vezes de endemoniado, quando Cristo jamais o fez, sempre tratou os endemoniados com ternura e amor. Dirigia-se aos espíritos com severidade e firmeza do alto da sua autoridade moral. É muito fácil, diz-nos um companheiro, usar uma camisa e colocar o Cristo no peito. É muito fácil andar com Cristo no peito. Mas é muito raro, é muito difícil ter peito para andar com Jesus, para seguir os seus passos, para seguir a trilha de luz que é o seu Evangelho. Então tenhamos esta consciência de que Ele é o bom pastor que está ao nosso lado e nos convida para a grande celebração da vida, da alegria e da esperança. Gostaríamos de encerrar com uma poesia trazida por Chico Xavier, do espírito Casimiro Cunha, retirada do livro Antologia Mediúnica do Natal, um livro belíssimo que eu recomendo a todos. Bilhete de Natal. Meu amigo, não te esqueças, neste Natal de Jesus, de manteres na lembrança a paz, a verdade, a luz. Não te esqueças da oração, cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra, encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o infeliz que nada tem, o triste que passa ao longe sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelos caminhos do mundo sem os afagos de um pai. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Que Jesus, o sublime pastor de nossas vidas, abençoe a cada um de nós e nos permita um Natal de luz, de paz, de esperança, de alegria e de fé em cada um de nossos lares e em nossas famílias. Muita paz a todos. Muito obrigado.